às empresas, que foi outra área que também tivemos. Já aprovámos mais de 400, cerca de 400 projetos que envolvem um investimento de 130 milhões e que tiveram o apoio do Orçamento de Estado de cerca de mais de 100 milhões de euros e que permitiram fixar e criar quase 4.200 postos de trabalho. É que nós tivemos simultaneamente famílias que perderam as casas e cujos postos de trabalho também estavam em risco e, portanto, atuámos simultaneamente nestas duas áreas. E, portanto, neste domínio, posso dizer-lhe que as autarquias, a CCDR, o Governo, tudo fizemos para que fosse o mais rapidamente possível, dentro, volto a salientar, dentro das regras que tínhamos. Mas tínhamos tanta burocracia a cumprir e, como sabem, melhor do que ninguém, pede celeridade, pede-se flexibilidade, mas na hora em que falta um papel, somos todos incumpridores e, portanto, até para a proteção das pessoas, houve que garantir que nem um papel faltava. O meu único lamento é que ainda há vítimas e que as regras não nos permitem apoiar essas vítimas e estamos ainda a fazer esforços para aumentar o número de famílias apoiadas. Isso obriga a que muitas das vezes as famílias se entendam, porque há muitas casas que estão em nome de, nem se sabe em nome de quem estão, há casas que não têm licenciamento regularizado, mas é o país que temos e é com esse país que nós temos que trabalhar. E aqui, mais uma vez, a ajuda das câmaras foi absolutamente preciosa. Foram elas que andaram com as famílias nos notários, foram regularizar o IMI com as famílias, as finanças, tudo isto demora muito tempo, fazer os projetos. É muito tempo para as famílias, é pouco tempo para nós, como dizia o Sr. Presidente da República. Mas eu vejo noutros países acontecerem estas calamidades e também não os vejo andar mais depressa. Porque temos que ter também todas as cautelas, até para a garantia e segurança das pessoas que estamos a ajudar. Porque senão, amanhã, quando vierem nas notícias, voltam a ser vítimas porque alguém vai dizer que receberam indevidamente apoio, não é? E, portanto, já foram vítimas, que chegue, vamos ajudá-las dentro das regras.